infelizmente o martelo bateu. Como sempre foi o pobre que se perdeu. Aonde é que tá o seu modo de pensar? Um dom de viver, um dom de lutar. Sem ter medo do inimigo, toca a bola, desenrola. Purifica sua energia antes que ela vá embora. E todo já sabe que infelizmente pra eles tá bom, mas e pra gente? Os governantes não tão nem aí se você está morrendo. Trancas não deixam ver o sol, isso é mó veneno. É sexo, é droga, é diversão. Atropelamento e o motorista bebo com a garrafa na mão. Meu vida rua de cima, um golfe rasgando. Os bota vem atrás e na caça vem fritando. Essa é a vida dos ladrão de banco. Se arriscam, mas se der certo jogão. Whisky pro santo, foi jogado terra na cara de um trabalhador. Sentimentos da família, lembra essa saudade e dor. As lágrimas caem no rosto, mas por favor, não caia mais. Ódia me traz a paz que tanto necessito. Eu quero demais a paz que tanto quero. Eu vou atrás, a paz que tanto quero. Quero demais a paz que tanto quero. Ódia eu espero que é certo. Ódia eu espero que é certo. Ódia eu espero que é certo. Ódia eu espero que é certo. Oi. Guerras e mais guerras por motivos tão banais. O sangue derramado nunca vai trazer a paz. A lágrima que cai ameniza sua dor. Um reggae bem cantado nos transmite o amor. No centro da cidade vejo vários se matando. Um isqueiro, uma lata e o futuro se acabando. Na mão de um pivete que não sabe a semelhança. Se vive no fundo do poço ou mantendo a esperança. A liberdade hoje em dia também tem seu valor. Foi forjado um inocente, mas um trabalhador. Entristece uma família, uma comunidade. Saqueando o comércio, cadê a liberdade? Eu oro pra Jah que nos dê a proteção. Me livre do mal que só traz desunião. Eu sei que é difícil, mas eu vou atrás. Batalhando com amor e lutando pela paz. A paz que tanto necessito, eu quero demais. A paz que tanto quero, eu vou atrás. A paz que tanto quero, quero demais. A paz que tanto quero, hoje eu espero que é certo. Hoje eu espero que é certo. Ódia eu espero que é certo. Ódia eu espero que é certo. Oh.